Pode ir à rotatória. Direto à rotatória. O 4207 informa o tráfego 12 horas, 11 milhas. Rumo Nordeste, mantendo 1.510, um Charlie 310. Sente o que quer fazer o 4207. 4207 tem descida reautorizada para 3 mil pés. Ajuste no 019. 3 mil pés, ajuste no 4207. Salvador, total 9911, no próximo do ponto inteiro da 10, tá pronto. 9911 na linha mantém. Obrigado por você, 9911. Foram 397, decolado ao 33 no controle, 1208. 1208, bom trabalho. O 1397. Pista 17 com curva à esquerda, vai ingressar no corredor forte, meu pé. Controle 1208-0171, no Índia Novembro. Mando 1500. Coluna 397, contato subal 360, após 2000 vou direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000 vou direto Leda, Leda Bridge, subindo para 2000, ou melhor, 360, coluna 397. Reautorizado, 3 mil pés, ajuste no 019. 3 mil pés no 019, tá? 3198. Ok, dia novembro, Alfa, autorizando o táxi, reporte para ingresso. Trolha. Fazendo o teste do equipamento, confirme como recebe. Quente. Estabilizou, tá? 3896. Tem 1895 graus, tá? 3896. O 4207, redução indicada 1909. Descendo para 2000 pés, ajustado 1019. 2000 pés, o azul 4207, reduzindo. 207 está autorizado a final ILSC, reporte estabilizado. Reporte 3 estabilizado, azul 4207. Papa Tango, Índia Delta, Papa, chame agora a Torre Salvador 118.95. 18.95. São Salvador, Índia Delta, Papa, está próxima rotatória. São 3896, seguinte, continua a aproximação para 10 e aguarde pista livre. Na aproximação, aguardando, tá? 3896. Índia Delta Papá, reporte final de 3 milhas. Tem um sequenciamento de 2 aeronaves aqui para final no zero. Possivelmente irá efetuar órbita 360 na final, ok? Então já pode efetuar aqui sobre a rotatória? Confirme? Já pode efetuar sobre a rotatória aqui o 360? Eu prefiro que efetue mais próximo, ok? Prossiga e informe final de 3 milhas para o 360. Pode. Chame o controle 1208, hotel Lima Tango. 208. Alterna o galeão. 93 em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponte espera 1895. O ajuste no 019, tem uma boa viagem, 993. Frente, ponte espera, torre 1895. Hotel Lima Tango, litoral sul 510, ajustado no 019. Solicito seu cheque, seu modo Charlie. Não recebeu altimetria. O Hotel Lima Tango reporta sobrevoo em Andina, confirme. Sobrevoo em Andina, com a possibilidade de toque arremetido no aeroporto de Andina. Gente, reporte em caso de toque arremetido sobre Andina, Hotel Lima Tango. Alô? Azul 4207 estabilizado. Afirmo. 4207 completa, final chama torre 118, decimal 95. Sai 95, obrigado, quer sair da Azul 4207. Eu dou pra passa 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, papá. Bravo, que Luiz, que reporte alinhado e pronto. Momo Kong Bufruti. Aqui faremos aí o perfil da subida, Momo Kong Bufruti. A possibilidade após curvar uma esquerda direto, Bufruti. Aguarde coordenação total 9911. Aguardando coordenação 9911. Torres Salvador, é o azul 4207, passou Simbra. 4207, continua a aproximação, vai de pista livre. Azul 4207. Mantenha, ponto de espera, gol 983. Mantenha a posição bravo que é isso, que tem a aeronave na final da 1-0, aguarde. Mandou o gol 1-260, novamente 1-208. 1-260, ciente, grato pelo teste dessa para 2019, livre final LST, reporte estabilizado, gol 1-260. 2000, livre LS, X-Ray, reporte estabilizado 1-260. Aqui seja Juliette. Alfa, repórter São Juliette, da 3896. Livre pouso na pista 1-0, checado, azul 4207. 1-251, alternando na 3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. Volta, papá. Machio, continua a aproximação para 1-7, aguarde a autorização de pouso. Índia, volta, papá. Aguardando. LS X-Ray, 3198. 3198, datão completo final, chame torre 198, decimal 95. 1895, tá 3198. Novo 360 pela esquerda, ok? 360 pela esquerda, tem outra aeronave da final 10, R2. Faça um 360 e reporte interceptando a final. Papá. Ingresso Juliette, porta 62. Juliette, porta 62. Total 9911? Afirmativo, total 9911, da presente foi direto para ti. Grato, direto para ti, 9911. Oi, Salvador, bom dia, da 3198, na final da 1-0. 3198, continua a aproximação, aguarde pista livre. 7, da 3198. Azul 4207 no Solos 41, liberou da Fox, chame Solo 219. Chame 219. Solo Salvador, Azul 4207, liberou na Fox. 41. Mantém espera visual no setor sul do campo, aguardando autorização para cruzar. Ok? Reportando da Juliette. Afirma, é o mais rápido da hoje, é o pole position previsto. Ok, obrigado. Posição 1, 4207. Tango até o Lima, tango controle. Tango, hotel Lima, tango controle. Afirmativo, contra o vento a 1 mil pés. Faça reporte para inicial 360 pela direita. Gol no 983 após o tráfego na curta, minha área manter, pistão zero. Após o tráfego na final, a gente mantém o gol no 983. Está livre pouso, está 3098? Afirmativo, 100 graus com 11 nós. Sim, está 3098. Aqui em Delta Papá, pista 17. Não. Autorizado pouso, vento 090 graus, 11 nós, Índia Delta Papá. 90 com 11, autorizado pouso, 097 para o Índia Delta Papá, que bateu o seu corpo. O senhor, quando pousar, fazer uma verificação tanto no modo Charlie quanto no modo Alpha. Quando você esteve sobrevoando aqui o Salvador, eu não recebi modo Charlie em nenhum momento. Alpha que o Luiz, sim, a gente faça 360 pela direita, reporte interceptando perna contra o vento. Então 3198, Solon 43, libere a direita na Fox, Solon 219. Direita 219, 319. Direita, ponte espera 18612, 1895, 1019, boa viagem, 6142. 1895, o Corrigério 6142. 4207, aproximando 3200. 4207, a pole position, via Juliette. Solo, bom dia, o 35595. No parte 3, consciente da informação, November para autorização e gel. 595 e Léo, só um instante a forma, confirme nível. 40, pode ser. Só um instante, 1019. 1019, na escuta. Salvador, 3198 na Alfa. 3198, muito bom dia, prossegue via Alfa, foi o segundo mais rápido, posição 2. Alfa 02, 3198. Quilômetro pra você. Gente, o Golf Kilo Oscar, o senhor mantém regras de voo visual ou vai modificar as regras para prosseguir via LS? Gente, sobre a informação, tem um tráfego agora só lateral, posição de 9 horas 10 milhas, também no 075, Charlie 182, o tráfego do Índia November Mais. Golf Kilo Oscar, reporta no ideal de descida. Controle, bom dia, gol no 983, decolou na 6 escudos. 983 a gol, contato radar, subal 360, mantém o rumo de decolagem até 2 mil pés. Após, vai direto Leda. Sente rumo de decolagem até 2 mil, depois direto Leda, gol 1983. Telematango, para informação, temos o tráfego do Bravo Kiluisk, próximo ao farol de Itapuã. Está presente a minha torre 118-95. 18-95, ciente do tráfego, não visual, Telematango. Oi, Salvador, Telematango. Telematango, ciente do tráfego, da presente, autorizado curva à esquerda para cruzar a final do 1-0. Curva à esquerda para cruzar a final do 1-0. Direto para Henri Mar. Chame na final para pouso. Janel 6140, alinhar e manter. Alinhar e manter, 6140, Janel, bom dia. Dia. Yeah. Efetue cruzamento do campo com rumo norte, ok? Aguarde instruções para tomar a proa de buraquinho. Vamos tirar a proa norte, agora a gente vai para a proa de buraquinho. Índia November Alfa livre decolagem da 17, o vento 1 centeno com 11 nós. Golo 260 no solo aos 47, libere a direita na Fox, chame o solo 219. Ciente, tu visual com tráfego, ainda mantenha minha escuta e aguarde transferência. Xeré 6140, livre decolar da 10, vento uma centena com 10 nós. Livre decolar da 10, 6140. 10, curva à direita, saída da El, Leda, pois Leda e Léo, controle 120.8, transponda 5103, do 35595. 5595, autorizado de Léo, 140, Golf 677, decola da 10, curva à direita, pós, sai na da El, Leda, pós, Leda, direto de Léo, 5208, controle 5103, do transponda. Remota 14, time pronto, 3. Mariano. Paulo, Gol 9260, de Pro. Bom dia, 9260, táxi Alfa, Juliette, portão 8. Juliette, para o 8, bom dia, Gol 9260. Os 48, você vai curvar à direita, ok? Curve à direita para cruzar o campo aqui na vertical da pista 1735. E aguarde transferência. CN, curva à direita, curvando já o Indy Novembro para cruzar o ponto médio da 35. Eu tenho uma tango, o vento aqui no aeródromo de Salvador, uma centena com 11 nós, chame no solo controlado da RMAR. Tenho Lima Tango. Tomar no solo controlado, RMAR, estou levantando. Xeré 6140, decolado aos 49, controle 1208, bom dia. 1208, Bravo. Bravo que Luiz, que chame o controle, 1208, Bravo que Luiz. Autorizado direto rotatório Golf Kilo Oscar, desça para o Onomi 500 pés, ajuste 1019. Direto rotatório, Sobero 19, para o Onomi 500 pés, Golf Kilo Oscar. Bravo que Luiz, que Onomi meu pés, corredor forte. Vai se afastar quantas milhas de Salvador? 220 milhas de Salvador, Bravo que Luiz. Chinelo 6140, decolou, cruza 2700, pode Mapuca. 6140, vou e Jamo, da presente. Jamo. Vendo 350, contato radar. Decolagem, bom voo até o regresso, Papa Mike. Diga. Copiou o Chinelo 6140, inscrição. Copiou, tá valendo, Jamo. 6140 do Oceaner, autorizado diretamente, direto Jamo da presente, subindo ao 350. Direto Jamo, Oceaner 6140. A gente coordena aqui, litoral, então. Delivery acionar, chama pro táxi. Central 5, está na remota 14, para o boot de acionamento. Tripson, instante inicial, tem uma aeronave da Gol que está prosseguindo para o portão 8, já coordena com a equipe de solo, após o Gol parquear no 8, está livre na remota, chama o táxi. Cliente, após passagem da aeronave da Gol, parque, valeu. Na 8, está livre o posto do 559, obrigado. Doral, chame o controle, 1208. Cliente, cruzamento, controle 1208, Rio Novo Everalvo. Chame Recife 12685, alternando 12545. 1983, controle. Na escuta, prossiga. Recife 1251, alternando no 3325. 251-13325, Gol 193. Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, 1000 pés forte, está ciente do tráfego do Bravo Kilo Luiz? 1000 pés forte, ciente do tráfego do Bravo Kilo Luiz. Então 02 do presente pro do local de pouso, reporta visual call no 7. Pro agora do aeroporto. Afirmativo. Coordenar Aru pro 6140. Rádio Oceano 6140, Aru. Manda Aru, 6140. Data rotatória. Copiou que está autorizado direto à rotatória? Para 40, controle. Eu não posso ser solito, prossiga. Não foi autorizado Aracaju, mas da presente eu vou para o Romeu Fox 018. 018, melhor ainda. Torre, 1-8-95. 1-8-95, afastado 8.9 milhas, mais 5.5 do Salvador, guardião número 2. Tá ok, estou ciente, intenção é direto para o Graé. Afirmativa, aproxime direto para o Graé, chame através norte da torre, guardião 02. Passado na através norte da torre, guardião 02. Com 4 horas de autonomia, alternando Porto Seguro para o táxi. Cinco, livre táxi, parte principal, Índia Alfa, Porto Espera, 1895, 1019, boa viagem. Parte principal, Índia e Alfa, Porto Espera, 1295, grato. Ok. Pode repetir, Bravo que não é isso? Bravo que não é isso, que 5/5. Papatango Índia November Mike, foi na proa de Paris. Reporte pronto para descida. Gente, deixa para o subtráfego, Papatango Índia November Mike. Índia November Mike, ajuste 1019. 61140, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12585, grato. Aos 11 nós, autorizado pouso direto no Graé, Guardião 02, chame no solo. Estado, autorizado pouso no Pai do Graé, reportará no solo controlado, Guardião 02. Salvador, bom dia, trip 5595 no ponte ferro da 10, pronto. Trip 5595, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 110 graus, 11 nós. 5595, autorizado a alinhar e decolar. 50. Na chica da Mari, 050, 1732. Solo 59, frequência livre, bom dia. Trip, passa, escuta o controle. Afirmativo, você decolou aos 14 horas do Lusa, 14.00, controle 1208, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5595. Trip 5595, contato radar, saída da El, sobre manter a nível de voo 140. Gente, 140, Trip 5595. Azul 4207, informação novembro, 360 para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. 4207 Azul, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, peso Loto 10, pista no zero, curva direita da El, Leda Bridge, controle 120.8, transponda 5147, o 4207. Aqui a torre. Confirme seu estimado aí para decolagem.